vou sumir do mundo pra não atrapalhar. Vou deixar só a lembrança e não vou mais voltar. Eu quero que o presente se transforme em passado, e que esse passado seja deixado de lado. Eu vou das costas pro mundo que só me faz sofrer. Eu vou fechar meus olhos pro que não me faz bem.